Elas gostam de conforto e do boy que tá do lado. Camisa de ti, cabelo disfarçado. Frio do fumê com nós fazendo amor no carro. No ar condicionado, no ar condicionado. Pode vir que eu tô fervendo, eu tô mais que embrasado. No ar condicionado, no ar condicionado. Pode vir que eu tô fervendo, tô mais que embrasado. No ar condicionado, no ar condicionado. Pode vir que eu tô fervendo, eu tô é mais que embrasado. No ar condicionado, no ar condicionado. Pode vir que eu tô fervendo, eu tô mais que embrasado. No ar condicionado, no ar condicionado. Eu tô fervendo, tô mais que embrasado. No ar condicionado, no ar condicionado. Pode vir que eu tô fervendo, eu tô mais que embrasado. Ave Maria, bicho, aí tu vem assim, aí tu vem esse negocinho com esses ousadinhos, moça, doido, calma, né? Ousadinho é muito mais, né, bicho? Doido. De conforto e do boy que tá do lado. Camisa de time, cabelo disfarçado. Frio do fumê com nós fazendo amor no carro. No ar condicionado, no ar condicionado. Pode vir que eu tô fervendo, tô mais que embrasado. No ar condicionado, no ar condicionado. Pode vir que eu tô fervendo, eu tô mais que embrasado. No ar condicionado, no ar condicionado. Pode vir que eu tô fervendo, eu tô mais que embrasado. No ar condicionado, no ar condicionado. Pode vir que eu tô fervendo, eu tô mais que embrasado. Ah, Maria, bicho, aí, o telefone de contato é 11 96688 7158, viu? Pode ligar lá qualquer hora de madrugada. Aí, de manhã também. Olha aí.